seguro. O gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. Com lindo salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. Pisa e passa cuidadoso de mansinho, pega e corre silencioso atrás de um pobre passarinho, e logo para como assombrado. Depois dispara, pula de lado. Se num novelo fica enroscado, ouriço pelo mal-humorado, um preguiçoso é o que ele é e gosta muito de cafuné. Com um salto leve e seguro, o gato passa do chão ao muro, cuidadoso de mansinho, pega e corre silencioso atrás de um pobre passarinho, e logo para como assombrado. Depois dispara, pula de lado. E quando a noite vem a fadiga, toma seu banho passando a língua pela barriga, passando a língua.